Baixado, fechado, 2-3, 2-2-3. Complete final de semana, torre, Renan 86, passarei do 2-2-3-1. 86, bom dia. Torre Salvador, cordial, boa tarde, passarei do 2-2-3-1, aproximação final da 1-0, baixado, fechado. Passarinho do 2231, boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso, vento 090 graus, 149, ajuste, 1009. Autorizado pouso, 1009, passarinho 2231. Salvador, boa tarde, bom 075. Bruno 075, acena identificação, autorizado chegada bom. Vê se mantém o nível 060, ajuste na 009. Confirma a chegada? Vê se mantém o nível 060, chegada Mari, o ajuste no 009. Ok, Mari. Na 5136 e o controle em 1935. Muito bem, autorizado 300 para Confins, decola 10 para a direita da Euleda, após bridge, intercepta a rota. 5136 transponder, 1935 é o controle, 4118. Chame e pronto. Chamarei. Olimpo 03, está a 8 milhas, a intenção seria cruzamento do eixo e a primeira perna do vento pela, cruzando o campo, curva pela esquerda base. Olimpo 03, a minha torre 1986. Torre 186. Salvador, boa tarde, TAN 3567, informação Romeu. TAN 3567, aciona identificação autorizada, chegada bom. Vê se mantém o nível 070, ajuste em Salvador da 009. Chegada a bom, pessoal, indicação para 070, da 3567. Com base pela esquerda, 6 toques arremetidos e 1 arremetido norte. Ok, estou ciente, Olimpo 03, está autorizado o cruzamento do campo do setor sul para o setor norte, ingresse na perna do vento da pista 10 e reporte para a gira base. Autorizado o cruzamento, reportaremos para giro de base, Olimpo 03. Olimpo 03, só para melhor coordenação, a curiosidade, estando na perna do vento, qual é o ponto ideal que o senhor gira a base para a pista 10? Temos aproximadamente 15 segundos após, 15 a 20 segundos após o través da cabeceira. Que daria mais ou menos entre, o ponto médio entre a cabeceira e o marcador externo, seria esse mais ou menos? Aproximadamente, aqui no momento estamos em instrução, e aí fica mais didático. Ah, tá ok, sente. 2009, reportaremos. 03, então prossegue para cruzamento, tá visual com tráfego na cabeceira. Positivo, não há nenhum tráfego agora a reportar, a não ser o que pousou agora. Pode prosseguir o cruzamento do campo, ingressar a perna do vento e reportar para girar a base. 03. Passaredo 2231 no solo 03 ao livrar direita, chame solo no 21 no decimal 9. 219, boa tarde. Solo Salvador, passarei 2231, 3 ou não? 2231, taxi Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo para o pátio 3, 2231. Olimpo 03, visual na perna do vento da pistão 0, reporte pronto para girar a base pela esquerda. Reportará, informa que nesse primeiro arremete no ar. A primeira então arremetará no ar, gente. Voo 755, após pelo voo Serra Vida 366 para o procedimento ILS WISC da pista 1-0, desse mantenha 2.500 pés, o ajuste no 009. 2.500 no 009, está autorizado isso, o voo 755 a partir de pelo. Então, a 3567, desse mantenha o nível 050, ajuste no 009. 050 no 009, então 3567. A 3567, confirma indicada. Confirma, então 3567. Confirma indicada, 3567. Aumento 290, reduzindo para 250. Reduzir para 230 nós, então 3567. 230 nós, então 3567. Na final, trem baixo travado, arremete no ar, Olimpo 03. Gente, autorizada arremetida no ar, após a arremetida, curva à esquerda, ingresso perna do vento, reporte através norte da torre de controle. Vento é 1 antena com 15. Portará 03. Arremetida 03. Sente. Interceptando 1925, acusaremos quando baixado e checado. Gol no 925, complete, final, chame a torre 1986. É, 1986, vai chamar. Olimpo 03, arremete no ao 07, curva à esquerda, ingresse e mantenha a perna do vento da pista no zero, aguardando instruções. Ingresso mantém perna do vento, Olimpo 03. Salvador, este é o gol no 925, estabilizado, baixado e checado, avistando. Gol no 925, tráfego avistado, pista livre, autorizado, pouso, vento, 1 antena no 629, ajuste no 009. 1009, ciente. 035, o limite é o QD Mike 120 de Simbra, gol 1075. Positivo, mantém. 20 de Simbra. Copy. Red Cotton. Clear to Petrolina, level 340 via Upper Zulu 20, runway 10 left turn, Momo departure and Flock transition. Squawk 5147, departure control 119 at 35. Clear flight level 340 to Petrolina, via Persolo 20, depart runway 10 left turn after takeoff, Momo transition flock, call code 5147, 119.35, Ocean 6314, and request pushback in Sanat 1005. Okay, stand by for start and pushback. Roger, stand by. Para o táxi azul 418, 94 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, até na Campinas. 94 a bordo, Campinas, eu não entendi a autonomia. 3 horas e 10. Ok, livre táxi, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186, altímetro no 009. Livre táxi, Juliette Alfa, 186, um abraço a todos e tudo de bom. Pode prosseguir base agora pela esquerda e informarei para o Salivo. Entrando base, aguarda o Salivo 03. Controle Salvador, Papa Romeu, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, chame pronto para descida, Lima Bravo Alfa. Bravo Alfa, chamada para descida. Ocean 6314. Go ahead, sir. Okay, talk to ground crew after Azul behind you. Clear text, clear startup and pushback, come for text. Roger, after behind Azul, clear to push and startup and we'll do the text, Ocean 6314. Vendo 4000.075. Gol no 075, direita 070, reposto estabilizado no localizador, desça e mantenha 2000 pés no 075. Direita 70, 2000, reportará. Final, trem baixo travado, guarda na pista livre, Olimpo 03. Toma ali, pista livre, fala toque emitido, Olimpo 03. 3. Controle Lima Bravo Alfa, 16 milhas, leal descida. Lima Bravo Alfa, desse mantenha 500 pés, condições visuais, reporte no farol de Itapuã. Bravo Alfa, Juliette. Oi, Juliette. Olha. Desse mantenha 3 mil pés, o ajuste é no 009. Para 3 mil, 3567. 2 Salvador, gol no 755. Vai passar o 372 visual, baixada travada no 0. Boa tarde. Gol no 755, boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 agora para pouso. Vento 1 acetendo no 629, ajuste no 009. No 009, aguardando autorização para pousão no 0. Azul 418, decola 5 autorizado. Decolamos. Alinho, prepara-se para decolar 5 autorizado. Alinho, prepara. Papa Romeo, India November Alpha, para regresso, para Salvador. Papa Romeo, India November Alpha, submantém o NMI 500 pés, condições visuais, reporte ingressando no corredor Interlagos. Só me aguardando para girar Olimpo 03. Azul 4118, autorizado a decolagem pista 10, vento 1 centeno no 612 nosso. Livre decolagem, 418. Terra do vento, para ataque arremetido, Olimpo 03. Gente, Olimpo 03, mantenha a perna do vento, aguarde instruções. Mantendo a perna do vento, Olimpo 03. Vamos 755, pista livre, autorizado, pouso 1 centena, número 12 é nosso. Livre pouso 10, gol 1755. Azul 4198, da cola 15, controle 119, decimal 35. 1935, abraço. 97, sons on board, ascendor 33 hours. Alternate Serra Bravo, Serra Victor, Salvador. Massa de pista livre, número 2 para pouso. Vento 090 graus, número 12 ajuste no 009. Olimpo 03, inicie 360 pela direita, reporte interceptando a perna do vento da pista no zero. 360 pela direita, reportará o 03. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4. Tarde, Azul 418, decolada, você escuta. Azul 4198, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 300. 300. Salvador, São Paulo, 360, o nível, decolada 10 com curva direita, subida da El, transição Leda, após Leda direto Bridge. Em Bridge, intercepta Zulu 16 e conforme rota do plano de voo. Aciona 5161 e controle em 1935. Fogou no 399. Equipe no 21, décimo 9. 219, Olivra, gol 1755. Direto Bride, rota Zulu 16. Transponder 5161, transponder 1935, gol 1399. Que é a subida da El, Delta Alfa Eco Lima, da El. Até a interseção Leda, após Leda, direto Bridge. Em Bridge, intercepta o Zulu 16. O portão... Confirma o portão? Meia dúzia. Chame para full estacionamento. Camarão, obrigado. Altímetro 1009, pista livre autorizado, pouso. O Índia Nova Dourada avisou ao contrato. Mil bens? Mission at 6314, left arm, if you work points in by for takeoff. Torre Salvador, Lima Bravo Alfa, vertical de farol de Itapuã, 500 pés. Lima Bravo Alfa, confirme se tem condições de aproximar para a cabeceira 35. Afirmativo. Ok, aproxime-se então para a cabeceira 35, vento 090 graus, 1629, ajuste no 009. Corre o Bravo Alfa voltado. Prossiga. Vai bem, se prosseguir para a onda 7? Não, para a onda 7 irá aguardar, fazer uma espera sobre Itapuã. Para prosseguir, nós estamos com tráfego na sinal 10. 12-18-6, Falo, Salvador, o Xené 6321, para Brasília 320, aguarde para a cópia. Na sua escuta cópia, Xené 6321. 75, solo 18, Olivrar direito no 21, no 19. 219, Olivrar, 1075. Olimpo 03, mantenha a perna do vento, pista no 0, aguarde para girar a base. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base, 03. Alta, ingresse pela Juliette, portão 08, gola 755. Juliette para 08, capitão. Táxi. Bravo Alfa. O Papa Romeu, Índia Novembro, Alfa, visual com o campo. Índia Novembro Alfa. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 1-7. Mantenha ainda 1.500 pés aguardando instruções. Mantendo 1.500 pés aguardando instruções, reportará ao final de 3 milhas a cabeceira 1-7. Winter November Alpha. O acionamento reporte para o táxi. Reporte para o táxi. Salvador, Brasília, nível 320, Upers 1117, decolada 10 com curva direita, subida gole e transição UFITO. Controle 119, decimal 35, transponder 5153. Na cápsula 35, fica atento ao tráfego na final para pistola 0, prossiga seu táxi a baixa altura, reporte para o corte. Bravo Alfa. Chame pronto, puxa acionamento. Reportaremos pushback acionamento, acionamento 321. Euro. After task, clear to line up and maintain 1810, channel 6204. Olimpo 03, autorizado, passo pela esquerda, reporte final para toque arremetida. Girando base Olimpo 03, tem informação de comunicação aí na frequência da torre? Ah, confirmo, não entendi. Está recebendo aí uma conversação na frequência da torre também? Não, aqui eu não recebi não, tá normal a nossa frequência. Tá, tá grato. Girando base, trem embaixo gravado, vai tocar arremetida Olimpo 03. Informa aí, pista livre. Altan 3217, ciente da informação Romeu, autorização com Vision e voo 360. Ponto no 21, no décimo 9. 219, 3567. 360, aguarde cópia. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu aqui do Terra Lima, na sua escuta, mantendo 1-1-0. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, acione identificação, autorizado chegada a MAN, chame pronto para descida, Kilo Serra Lima, o ajuste no 009. Gente, identificado, vai chamar para descida o Kilo Serra Lima. Alfa Juliette 05. Foro 075, ingresso pela Juliette, portão 09. Juliette, posição 9, 075. Pela direita, reporte interceptando a final do 17. 270 pela direita, ao ingressar na final. 270 pela direita, reportará ingressando na final, Índia Nova Geral. Positivo. São 3217 para a cópia. Pronto, cópia, 3217. Salvador, Confins, nível 360. Decola da 1-0 com curva à direita, subida da El, transição Leda, após Leda direto Bridge, em Bridge, intercepte pelo Zulu 16. Acione a 5156 e o controle 119, decimal 35. Gente, autorizado com piso, nível de voo 360, decola da posição 1-0 com curva à direita, saída da El, transição Leda, após Leda direto Bridge, intercepte upper Zulu 16. 5156 no transponder, 819.35 é o controle. Me corrija o nível, TAM 3217? 360. Correto, portão 10, chame pronto. Entendi. Boa tarde. Irmão de Pátria, Climb Maintain Flight Level 340. Roger, Climb Maintain 340, Momo Flock, Ocean 614. Michael Vitor, reporte pronto para descida. Reportar Alfa. Índia November Alfa, eixo da 17 já se encontra livre. Tem autorizado pouso, vento, uma centena no 629. Índia November Alfa. Livre pouso, Índia November Alfa. Ok, pronto para cópia, passarido? Pronto, chegou 2231. Salvador Barreiras, nível 340, 340, pista 10, curva esquerda, subida Momo, Albo, após Albo, direto. Acione 5171, controle 119, decimal 35. 7, está autorizado 340 para Barreiras, decola da pista 10, curva esquerda, Momo, Albo, após direto. 5171, transponder 1935, ao contrário. Chame pronto. Sim, Pará. Olimpo 03, toque, arremete aos 24, aguarde um pouquinho ainda para cruzar para a curva esquerda, ok? Mantendo a reta, vai aguardar para Terra do Vento, Olimpo 03. Kilo Serra Lima para iniciar a descida. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, desce, mantenha o nível 050, o ajuste na 009. 050, Kilo Serra Lima. 3, 3, 3, 4. Essa Terra do Vento reportará para giro de base Olimpo 03. Ok. 360, está pronto para cópia? 360, pronto para cópia, gol 755. 755, autorizado Salvador Confins 360, pista 10, curva direita, subida da El. Transição Leda, pós-Leda, direto Bridge. Em Bridge, intercepte Alpha Zulu 16. O controle 119, decimal 35, aciona 5177. Autorizado nível 360, para Confins, decola da 90, com a primeira curva direita da Elveda, após Bridge, detectado no 1995, com a Salvador 77, a 45, agora até 5, está na posição número 8. Está muito ruim a transição, hein, comandante? Clareza e intensidade 2, chame, teste o rádio e chame para o puxa acionamento. Ok, melhorou, vamos chamar para o puxa de acionamento. Agora alto e claro. Valeu. Na perna do vento, aguardando para giro de base ali para 03. Quando pronto, está autorizado girar base pela esquerda. É o número 1 na aproximação para 10, vento 1 acetendo no 4 nós, Olimpo 03. Vai chamar girando base para a final, Olimpo 03. Positivo. Ilha Novembro Alfa Solo 27, autorizado backtrack, reporte pista livre. Autorizado backtrack, reportará pista livre, Alfa. Descalço uniforme, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado, pronto para decolagem. Autorizado ingresso, reportará alinhado. Olimpo 03, avistado na base pela esquerda, tem autorizado o toque arremetido, vento 090 graus, 1629. Desde toque arremetido 03. Salvador Oxané 6321, puxa bem cancelamento na remota 13. Oxané 6321, no livre pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado 6321. Clássico uniforme, tem autorizado a decolagem pistolo 7, vento 090 graus, número 629. Pistolo 3, o Golfo, para que isso aí?